que o Expressão não voltaria. Cê enganou, doidão, MP na companhia, esquadrão. E o time está completo no momento, o jogo não acabou. Queremos o terceiro tempo. Passa a bola, Neizinho, me passa o microfone. Eu tô no time outra vez, no ataque. Um, dois, três, EA, EA. É preto e amarelo, nosso barraco A. De se tornar um castelo, somos guerreiros de paz. Maloqueiros medievais, moleques do Jaraguá. Há 15 anos atrás, e foi um bum, bum. Estourou quem não ouviu, pac, falei de paz pra favela do Brasil, viu, sentiu? Primeiro tempo foi louco, aos neguinhos da ZO aparecendo aos pouco. Nosso primeiro CD, com proceder e respeito, foi 1-0 pra nós, na etapa do primeiro. É Expressão, mano, é esquadrão, louco, é isso mesmo. Meu time não pipoca, nem é moda de momento, o jogo não acabou. Queremos o terceiro tempo. É Expressão, é esquadrão, meu time não pipoca, nem é moda de momento, o jogo não acabou. Queremos o terceiro tempo. E o jogo recomeçou, nossa torcida estava aflita pra ver o segundo gol, o segundo CD. Que é nós na fita? Foi 9 meses ou 10. No estúdio é só estresse, sou um atacante com uma bola de ferro nos pés. Gol! Quero saber de nada, 2-0 emocionou. Foi na dor de uma lágrima, a torcida vibra e ao mesmo tempo chora. É nós do rap nacional fazendo a história. Tipo, pra quem foi, pra quem ficou, de quem vai, de quem fica, ó. Oh, diga pro seu problema que você tem um Deus maior. A frase é louca, eu vi nos carros e nas roupas. O BVC, o mal, segundo tempo foi sentimental. Quando o homem chora, essa aí então ficou da hora. História do último perdão, então valeu quem torceu. Mas espere um momento, por consideração. O Expressão vem pro terceiro tempo. É Expressão, mano, é esquadrão, louco, é isso mesmo. Meu time não pipoca, nem é moda de momento, o jogo não acabou. Queremos o terceiro tempo. Expressão, esquadrão, meu time não pipoca, nem é moda de momento, o jogo não acabou. Queremos o terceiro tempo. Expressão, esquadrão, time de vencedor, cantou nós jogando. É por nós, por amor, por Deus, por mim, meus filhos, enfim. Pra quem agatou a ideia e ficou na plateia, impedimento não há, e se o juiz injusto apitar, Deus há de cobrar. Eu tenho fé com o microfone na mão e meus irmãos com a bola nos pés. Deus abençoe o esquadrão, Deus abençoe o CLG. Nós até com o CNC, Banjay também representou DJ. TR a mina fez parte do primeiro, Caetec Nanga no segundo, agora somos do terceiro. Terceira etapa, terceira geração, terceiro CD, terceiro tempo de Expressão. Me tocaram de chapa e de placa, fiz o gol. Nesse momento, aos 33 do terceiro.